Estabilizou o visual com 90, tá 3152. 2-18-95-3152. 3152. Salvador, boa noite. Tá 3152 estabilizado, NS, X-ray. 3152, check-train, livre pouso, piscina 0, vento 0, 7, 0 graus, 0, 7, 9. Livre pouso na 0, tá 3152. Check-train. Tá checado, tá 3152. Sim. Direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 2, 1, 9, 3, 1, 5, 2. Solo, tá 3, 1, 5, 2, 0, 0. Tá 3152, boa noite, táxi via Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa e Juliette, portão 62, tá Torre Salvador Golfo 1714, para o táxi 148 a bordo, autonomia 0155, alterna Salvador. Gente, via Índia, tapante para repórter pronto para decolagem, Golfo 7114. Livre via Índia, está pronto para dar 1-0, Golfo 7-1-4. Altimetro 1013, 1013. Gente, 1714. Salvador Lula 7-1-4, pontos esperando 1-0, pronto. E agora Lula 7-1-4, vento 080 graus, 079. Além da Gola Pista 1-0, Lula 7-1-4. Boa noite para Campina Grande, eu tenho aqui o 390 autorizado, copia? Copia. Pegou no 606, autorizado para Campina Grande, nível de voo 390, pela Afra Zulu 10 até a posição Neuma, após direto ao destino. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Transponder é 5515 e o controle em 120.8. Quanto é isso? 390, Apesulo 10, Neuma. Decola da 10, sua esquerda, Pucas e Pá, 5515208. O número 06, correto cotejamento, chame para o acionamento no portal 5. Chamará. Zero baixado travado azul 4062. Azul 4062, vento 080 graus, 079, livre pouso, pista no zero. Livre pouso 4062. Na 7-1-4, decolada de 4-1, no controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, eu vou na 7-1-4, passa meio e 600 mais. 7-1-4, subiu, mantenha 2-T0, sai da PUCA, vigilância. Autorizado nível 230, gol na 7-1-4. 4062, solo os 43, direita, solo 12, 119. 219, 4062. Paulo Salvador, azul 4062, desviou para o carro. Boa noite, azul 4062, taxi via Alfa e Kilo para a posição 2 do Pátio 3. Novamente, Alfa, Kilo, posição 2, Pátio 3, 4062. Firmando é a posição 2 do Pátio 3, ok? Opa, 2 do Pátio 3, certo. Controle Salvador, eu vou no 714. 714, siga. Por gentileza, coordenar o nível 190 como final. Autorizado, vou no 714. Autorizado, 190, obrigado. No 714, Recife agora, em 12545, alterna 12685. 2545, 2085, obrigado, seu bom. Posicionamento, posição 5. 1606, está autorizado posicionamento no 5, chama para o táxi. O altímetro no 0, 1 ou 2. táxi Gol 1606. Salvador, 3152. 3152, boa noite. Eu tenho aqui para Maceió, nível 330, copia? Prossiga. Ok, então 3152, autorizado para Maceió, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5477, o controle em 1020.8, cotejo. Positivo, autorizado 330 para Maceió, Upper Whisky 58, saída Puca com curva esquerda na transição Caju. 5477, o transponder, 208, controle. Correto, Gol no meia, perdão, TAN 3152, chame para o acionamento. Cusarata 3152. Para o táxi Gol 1606. 52 a bordo, 446, Fortaleza, no carro. Tá livre o táxi, via pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame a torre 1895, tenha uma boa noite, bom no 606. Eu copiei 52 a bordo, Fortaleza, qual a autonomia? Autonomia de 4 e 40. 4 e 40, ok? No ponto de espera, a torre 1895, tenha uma boa noite, no 606. 1895, na torre, bom, 606. Utilizado, a linha de classe no 0, voo no 6, 06, vento 0, 80 graus, 06 dos metros. Bem, de decolagem, 9 0, voo 6, 06. Bom dia, 2000 pés, pro Editat 3170. Puxa em Salvador no 012, 1012. 606, decolada 59, controle 120, destino 8, com voo. 208. Controle voo 606, poucas e passos, escuta. 390, vigilância no 606. 0, vigilância.